da igreja em Éfeso escreve: Estas são as palavras do que segura as estrelas, o que anda entre os candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu árduo labor, tua perseverança e tua vigilância. Não toleraste os maus, provaste impostores e suportaste por meu nome sem desfalecer. Mas tenho contra ti, deixaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, retorna, senão tirarei teu candabro do lugar. Mas isto tens, odeias as obras dos nicolaitas, assim como primeiro e do último, o que morreu e reviveu. Conheço tua aflição, tua pobreza, mas és rico. Conheço a blasfêmia dos falsos que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de vir, o diabo lançará alguns na prisão. Sereis provados 10 dias, ser fiel até à morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o Espírito, o vencedor não sofrerá segunda morte. Ao anjo de Pérgamo escreve: estas são as palavras do que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, onde está o trono de Satanás, mas guardaste meu nome, não negaste a fé em mim, nem quando Antipas, testemunha fiel, foi morto em tua cidade. Contudo tenho contra ti, tens entre ti os que seguem Balaão, ensinando ciladas, idolatrias e imoralidades. E também tens os que seguem os nicolaitas. Arrepende-te! Ouvirei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome que só quem a recebe conhecerá. Ao anjo de Tiatira escreve: palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Tuas últimas as obras superam as primeiras. Mas contra ti tenho isto: toleras Jezabel, falsa profetisa, que seduz meus servos à imoralidade e aos sacrifícios dos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas não quis. Portanto, lançá-la-ei em tribulação, e também os que adulteram com ela. Se não se arrependerem, matarei seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuo a cada um segundo suas obras. Mas a vós que não seguis suas doutrinas, nem aprendestes os segredos de Satanás, não vos porei outra carga, somente guardai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, as despedaçará como vasos de barro. Assim como recebi de meu Pai, dar-lhe-ei também. Espírito, ao vencedor darei.